A seguir, Tarde Cultura. Todos os dias, à meia-noite, Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. De segunda a domingo, à meia-noite, na Cultura FM. Caleidoscópio. A música contemporânea em audições comentadas por Almeida Prado. Domingo às 10 da noite na Cultura FM. Caleidoscópio. Na Companhia da Música, o programa do fim de tarde da Cultura FM. Histórias e curiosidades do mundo musical com Vicente Adorno. Na Companhia da Música. De segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, na Cultura FM. Sala de Concerto. Um espaço dedicado a grandes intérpretes e obras completas. Hoje, às 9 da noite, pela Cultura FM. Rádio Cultura FM, 103,3. Três horas em São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza a frequência dos grandes clássicos. Eu sou o Sérgio Roberto Ribeiro e a partir de agora a música e a notícia estão em destaque ao vivo em sua Tarde Cultura. O trânsito é tranquilo na cidade e neste momento a Companhia de Engenharia de Tráfego registra 23 quilômetros de lentidão. Céu encoberto com possibilidade de chuva a qualquer momento. Agora os termômetros marcam 25 graus. Com produção musical de Ralf Schwartz, operações de Renato Alvarenga e estágio em produção de Bela Puffer, estaremos juntos agora até às 6 da tarde no 103,3 da Cultura FM. Aqui, a tarde é cultura. Vamos começar com a orquestra Cincinnati Pops, regida por Eric Kunzel, e a marcha Radetzky Opus 228 de Johann Strauss. Ouvimos com a orquestra Cincinnati Pops, regência de Eric Kunzel, a marcha Radetzky, opus 228, composta no ano de 1848 e provavelmente a obra mais popular de Johann Strauss I. Agora são 3:06 em São Paulo. Tarde Cultura destaca Eduard Lalo, o trio número 3, opus 26, com o trio Henri. Thank you. Thank you. Thank you. Ouvimos com o trio Henri, de Édouard Lalo, o trio número 3, opus 26. 13h37 em São Paulo. Tarde Cultura destaca agora, de Joseph Haydn, a Sinfonia Concertante em Si bemol maior. Com Hans Kalafus ao violino, Rudolf Gleichner ao violoncelo, Lanus Lentis, oboé, Hermann Herder, fagote, acompanhados pela Orquestra da Rádio de Stuttgart. Direção de Sir Neville Marriner. Thank you. Thank you. Thank you. Joseph Haydn, fechando a nossa primeira hora de hoje de Tarde Cultura com a Sinfonia Concertante em Si Bemol Maior, com Hans Lalafusa ao violino, Rudolf Gleichner, violoncelo, Lajos Lentz, oboé e Hermann Herder, fagote. Orquestra da Rádio de Stuttgart, direção de Sir Neville Mariner. Tarde Cultura, música e notícia em sua tarde.